Pessoal, vamos trabalhar hoje a técnica do quadrado na escala de Ré maior. Vamos utilizar os acordes, observando os graus de cada um dos mesmos na construção da escala, ok? É muito importante a gente saber não somente os acordes, mas também os graus que correspondente a cada um deles na construção de uma escala, seja maior ou menor. Nesse caso de hoje é na escala de Ré maior, ok, pessoal? Aqui na lateral desse blog temos em categorias uma lista, né? E nessa lista também tem a parte de intervalos também a gente tem, né? Mas da técnica do quadrado, onde você vai clicar e vai ser direcionado para uma página onde você encontrará outros exercícios relacionados à técnica do quadrado para treinar no violão e na guitarra. Essa técnica do quadrado, ela é interessante por quê? Porque a gente consegue aplicar ela em várias músicas. Então, para quem está iniciando, é super importante estudar a técnica do quadrado logo no início. É meio engraçado na técnica do quadrado, mas por quê? A gente analisando é como se fosse um quadradinho, né? Dos acordes: primeiro, quinto, sexto e quarto. Ok, pessoal? Também temos as variações, três variações, porque nem sempre existe uma sequência lógica, né? Algumas músicas vai ter variações. E por isso, tocar essas variações, cantando o nome de cada acorde, é muito importante, ok? Então vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.